pontos para 28, confirme a torre 1 no 8 decimal 6. O ajuste 1 no 0, 1 no 3, tem um bom voo. Vai ingressar na ponte espera da 28, torre 18-6, com 6-13, boa tarde. Controle 119 decimal 35. 3935, mantendo por até 3000. 3175, contato radar, tudo mantém a 340, saída Gole, autorizado Gole na presente. Gole na presente, a 3175. Curva direita para 180. Direita 180. Completa curva direita para o 230 para o localizador, reporte estabilizado no 403. 03, 230, completando, reportará estabilizado. 6708, DS1960, informação isso. Web 6708, boa noite, identifique, chega da CARI, desça o 050 pro de CARI. Presente CARI pro 50, o 6708. Vento 230 graus, 109, pista 28. Informe deu tráfego 7 milhas, cap 028 para pouso. A gente vai decolar sem parada, Bruno, 856. Boa noite, Baetel no 403, estabilizado. Baetel no 403, continua a aproximação, guarde pista livre. Informa os últimos 90 metros, 90 metros fechados. Afirmativo, então, os últimos 90 metros fechados, 03. 060, ao número 4 na aproximação, reduza para 259. Tio, descendo pro 060, chegada a CARI, até 3560. 3175, suba inicialmente restrito, nível 320. Restrito ao 320, tá, 3175. 6.7 bilhões. 8.5, média, colégio 4.7, controle 119.35. 19.35, boa noite. Meia, contato radar, sobre uma 390, saída Aron. Saída Aron, ok. Ciente, livre desvios após Ipicari, 394. O TAM 3175 chama centro Recife em 1288, boa tarde. 1288, TAM 3175. 0, poliposite autorizado, sem impacto. Vai chamar. Estou vigilando, mantém nível 400. A força Gaia, 127, decimal turismo. Copia? 764. Autorizado Salvador Brasília 360. Aerovia UPS 117. Decolada 28, mantendo pro até 3 mil pés. Após curva à direita, correção, curva à esquerda, no perfil da Gol, o fito. 5521 no transponder. Frequência do controle em 119.35. Pro em 118.6. Autorizado, decola 28, 3.000 curva esquerda, saindo para o da Gole, aerovia preso 1975, 10935, apoio 182. Ao 5521, perfil da Gole, o fito, decola 28, você pro até 3.000, após a esquerda, na Gole, o fito. Exatamente isso, decola da Gole, 3.000 curva esquerda, com 764. Inter, tá no portão 08, entrando para o pushback, seu momento. Tá pronto já. Se manter a posição, tem uma TR da Trip que já iniciou puxando o setor. E após o início do táxi do mesmo, vou autorizar. Mantendo a minha escuta agora. Tá, escuta. Salvador, boa noite. Já vai ter no caso da 3, livrou do zero. Vai até prosseguir via aquilo, pátio 3. Você pode estar ingressando no pátio 1. Eu vi aqui no pátio 3, senhor. Solo Salvador, TAM 8002, informação ISC, boa noite. Eu irei coordenar o 360, mantendo a minha escuta e aguarde. TAM 8002. Então, irei coordenar o 32, 320 será coordenado, mantendo a minha escuta e aguarde. Número 1 para a cópia. Obrigado, 8002. Trip 5415 PB65, autonomia de 5 horas, alternando Vitória, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, reporte para ingressar na Lima. Correção, na Lima chame a torre em 118.6. O ajuste é no 0, no 3, o trip 5415. Autorizado o táxi, ingressando na Lima, torre 186, muito obrigado, trip 5415. 1764. Autorizado. Autorizado para chegar com semi-táxi. Chamada para táxi, 1764. Entrando na fase 03, lá parte 3, confirme. Até 1403. É o destino ao pátio 3? Negativo, a princípio, desembarque de passageiro, a posterior solicitaremos o Foxtrot de Quebec para o pátio 5. Então está entendido que vai desembarcar os passageiros aí no pátio 3 e após aí vai solicitar um táxi para o pátio 5? Sim, senhor. Agora, se posicionando agora, partindo. Sim. Obrigado. Paulo Salvador, M76720 para o táxi com 1041 a bordo, autonomia 3:30 e alterna com fins. 1041 com fins 5:30. Táxi autorizado via Índia Alfa, mantendo a minha escuta até o ponto de esperada 28. O ajuste é no 0-3. Índia Alfa, escuta 1-0-3, até 67. Mano, VIP 5-4-1-5, autorizado ali ainda com a pista 3-5. Vento 2-2-0 graus, 1-2 nós. Manter a proa até a liberação do controle. 3-2-0 ainda decolar, manter a proa até a liberação do controle. VIP 5-4-1-5. Com 3894, completo LS, reduz a aproximação, torre no 8, decimal meia dúzia. Boa noite. 6 graus, né? 6-7-2, autorizado LS Zulu, desça para 2000 pés, 1013, reposto estabilizado. 2013, reposto estabilizado, 6708. Tráfego está autorizado, pouso pista 28, vento 220 graus, 1-0 nós, últimos 90 metros fechados. Cip 5415 decolou, ao 54 chame controle, 119 decimal 35. 2935, trip 5415. Autorizado, Juliette, Alfa, na minha escuta até o ponto de esperada 28, com ajuste no 0-3. É, Juliette, Alfa, escuta até o ponto de esperada, fecha agora. 5415, boa noite. Contato radar, submantém 140, saída Coral 1. Sente ascendendo para o nível 140, Coral 1, trip 5415. Eu posso cruzar 2000 pés, curva à esquerda, proa de coral. 2000 esquerda, coral, trip 5415. 002, copia? Pronto, copia, 8002. Valeu, galinhão autorizado, 320. Decolada 28, aerovia Pesuru no 4, decolada 28, mantendo pro até 3000 pés, após curva esquerda, no perfil da Gole, após Eval, após Crade. 5517 transponder. Frequência do controle em 1-9-35, torre 1-8-6. Então, 8002, autorizado o Galeão, nível 320, uniforme Zulu 1-4, decópita 28, mantém a proa até 3000. Pós curva esquerda, saída Gole, Eval Krat, o transponder 5517, controle 1935, torre 8002. 002, correto, portão 1111, chame para o pushback e acionamento. Temos pronto, 762. 1720, chame agora a torre, 1-8-6, o ajuste no 0-3, bom voo. 1-8-6, 1-0-3, boa. 560, reduz a velocidade para 2009. 2009, pode prosseguir a descida. Autorizado ILS Sul da 3560, desça para 2010, ajuste 1013. 2013 é o número 2, por favor? Sim, agora o número 2, 3560. 60. Autorizado sinal ILS Lula 28, redução para aproximação, torre 1 no 8, decimal 6. Muito obrigado. 6720, a linha mantém. Corrigindo. A linha e decola pista 28, vento 2, 30 graus, 109, restrita ao nível 040. A linha decola, pista 040, 6720. Restrito ao nível 040, até liberação do controle, sente? 040 está restrito até o controle, Torre Salvador, boa noite, Abjet 6708. Abjet 6708, continua a aproximação, guarde pista livre. Informa os últimos 90 metros deixados. A 76708. Mike, Fox, Trot, Quebec, senhor. Sim, o Mike Foxtrot Quebec. Prevencionado para esse táxi até o pátio 5. Se mantém a posição e aguarde. Jet 6708, check 3, autorizado pouso, pista 28, vento 2, 30 graus e no 0 nós. Os últimos 90 metros fechados. Sente, autorizado pista 28, 6708. 6720, decolou 59. Chame controle 119.35, restrito ao nível 040, mantendo o flow. Paciente, Jet 6720, restrito ao 040. O tráfego que eu precede está 9 meses à sua frente com grau de speed de 1309. 9 meses? Positivo. Você, é possível a gente dar uma passada aí na sua vertical e se tiver tudo ok, prosseguir aí para a perna do metro para pouso? Objeto 6708, confirmando o problema no nariz? É, tô com a luz verde e a vermelha acesa aqui na minha roda da biquília. Só passar na vertical, é possível para o senhor ver se está ok? Ok. Tá autorizado após, autorizado perna do vento, com o objeto 6708. Vento 230 graus no 09. Ok, pode descer até quanto então, senhor? Ok, o senhor quer já passar da presente na vertical que dá para a gente checar, confio? Afirmativo. Intenção. Ok, vai manter que 600 pés, pode ser? Tá ok, então o senhor prossegue na prova da torre de controle, a gente vai tentar visualizar aqui, eu vou pegar o binóculo, vou ficar fora da torre, atenta aí a altitude aqui dos obstáculos da torre, a gente vai dar uma checada aqui, só vai passar então aqui próxima à torre e na altitude a gente vai checar aqui qualquer coisa da informação. Ok, estou mantendo 500 pés aqui sobre a taxa. 720. Controle da 7-6-7-0. Prossiga. Então, foi instruído para manter somente ali, não aprovou. A gente não está mantendo 040, mas o cara autorizou o 340. Pode ingressar à esquerda, botão 5. subida ao nível 340 na saída Gole, o 6720. 340 na Gole, o 6720. 3560, estabilizou? Baixou e travou, está. 3560, completo sinal ILS, chame torre 1 no 8.6, tô 3560. 26. Controle, web 6720 voltado. Deu para visualizar, tô? Ok, o 6720, a porta tá aberta e aparentemente a perna tá baixa, ok? Agora não tem como a gente garantir, você tá travado, claro, né? Mas tá aberta a porta e a perna tá baixa aí. Ok, obrigado. Pedi o rapaz para dar uma olhada aqui, vou prosseguir aí para a perna do neto, ok? Excelente. O 6708, cheque o trem, livre pouso, pista 28. O vento é de... Correção, tá 3560, livre pouso, o vento de 230 graus ou 2 nós, 3500. Sete, pouso autorizado, 3560. Oi, boa noite, 764, ponto de parada 28, tá pronto. Botei um ponto de parada 28, 764. Vai ser. Web 6708, autorizado para 9028, irá aguardar para gerar a base. Paciente, vai agressar na brigada. 3 ajustes, então 8002. Vamos, Salvador, boa noite. Salvador 3197, isso? Se está guardando, aguarde a cópia. Torreb Jet 6708, já ciclamos aqui, a luz apagou, vamos prosseguir pro pouso, ok? Eficiente, mantenha o pé no vento, aguarde para tirar a base. Ok, tá, obrigado. O Mike Fox Quebec observa o lado da tampa passando, ingresso à esquerda, cruza o Pátio 1, quando entrar na Lima, chama a torre 18.000 para continuar o táxi, ok? É, pode passar a indução, na Lima, 6.8.6. 6720, chama o centro Recife, na frequência 1288, a PRM 1-3325, web 6720. 2828-3325, tá pronto. Decola 5, autorizado? Claro. Autorizado ali, é manter pra parada. Tem lá, tem. 3560 do solo ao 05 ao livrar, mantém a posição e chama 21 decimal 9. 219. Solo Salvador, eu tá 3560 livrar, se escuta. Instrução do solo foi manter a posição e me chamar. Agora mantém a posição para eu verificar o que eu posso fazer aqui, que pelo ataque se sentindo o contrário. É, pode continuar, porque a gente não pode passar ali, só o 862. É isso, deixa eu ver aqui. Porque o 3560, continue em frente, próxima esquerda, vai via pátio 3, ok? Via pátio 3. 3560. Esquerda, pátio 3. O Foxtrot Quebec, próxima Lima para prosseguir. Boa noite, prossiga seu táxi, pode para o cruzamento da pista. Botará na Quebec, agradeço. Para final, bastante checado, 6708. Avistado na base, informarei para o 737 na corrida. O vento é de 220 com 12, ajuste 1013, fica atento ao último 90 metros, fechado devido à pista, já limpa em autorizado pouso. Obrigado, 6708. Do 240 para o 150, do adianta. Comando 273, essa é a notificação autorizada de chegada IP, desse manter a nível 050. 050 na IP, 1273. Nossa intenção é o completar com a RNAV da 28, partiu? Sim, a IP será autorizada a RNAV, Comando 273. Obrigado. Controle, boa noite, Comando 764. Comando 764, contato radar na decolagem, saída Gola e suba ao nível 360, livre de restrições. Tá batendo 3.000 pra cruzar a esquerda, ok? Sim, chegou no 764. Cruzamento. Autorizado cruzamento para o PAD 5, a estação é de frequência. Atenção, agradecer, bom serviço a todos aí. Realmente. 5708, solo 07, livre na Charlie, chame solo 1121, décimo 9. Charlie 29, obrigado aí, tu é. Paulo, boa noite, Web 6709, livrou na sua escuta. Também táxi Alfa e Índia, à sua direita, porta 1. Alfa, Índia, porta 1, 6708. Boa noite, a linha e decola pista 28, vento 220 graus 09 nós. Autorizado a linha e decola pista 28, então 8002. Controle de alarme sinal 35. Quer confirmar a saída? A saída é mantendo pro até 3.000 pés, depois curva à esquerda, gole e vá.